Chegou a vez de apresentarmos a canção número 5. O título é A Casa da Praia é apenas um sentimento. Tem 5 autores e 5 compositores. Eles são o Pedro Molkoff, o Silvestre, o Fernando Cunha, o Miguel Ângelo e o João Magalhães, que são também os intérpretes desta canção número 5, os Delfins. Bem-haja a todos aqueles que nos acompanham neste singelo espaço radiofónico. Bem-vindos à 49ª emissão de Quadras da Música, um programa da minha, sua, nossa, Rádio Antena Web. Hoje é o último dia do ano 2010, o último dia do ano inaugural de emissões deste nosso recanto. Hoje que nos vamos centrar num grupo português, cujo término de carreira ocorreu precisamente há 365 dias, a 31 de dezembro de 2009. São eles os Delfins. A banda de Cascais, justamente o local do último concerto, lançou em 1985 um dos seus primeiros singles, intitulado A Casa da Praia. Uma música que participou no Festival RTP da Canção desse ano, classificada, curiosamente, no 11º e último lugar, com um total de 28 pontos. 3 anos depois, em 1988, foi criada uma das melodias mais conhecidas da carreira do grupo, intitulada Um Lugar ao Sol. Se souberes adormecer, com o dia no olhar, o teu sonho vive. Ao chegar o amanhecer, não terás que aceitar entrar no jogo a perder. Sempre te eu

cabeça. Ao cair no chão, turururururu. Turururururu. Confesso aos meus estimados ouvintes que a próxima canção é aquela que mais me toca entre todas que componho o repertório dos Delfins. Foi composta em 1996. Serviu como banda sonora para o filme Adeus Pai. Chama-se Não Vou Ficar. E a luz que o sol me dá não chega para me aquecer. O amor que o mundo tem não vem dizer está tudo bem. Tu nunca estás comigo. E eu cresço aqui atrás de ti sem ver o teu olhar. Ao espelho eu chamo alguém na esperança de aqui te encontrar. Eu nunca estou contigo, contigo não vou ficar. Sozinho aqui sem ti, não vou ficar, não quero ficar. Perdido aqui sem ti. Depois de ti virá alguém que eu possa abraçar, que eu queira o tempo inteiro junto para poder amar. Fique só comigo. Contigo não vou ficar, não quero ficar sozinho. Não vou ficar, não quero ficar. Perdido aqui sem ti. Não vou ficar, não quero ficar sozinho aqui sem ti. Não vou ficar, não quero ficar. Em 2000 surge mais uma música de sucesso do grupo de Cascais intitulada Hoje. É já tempo de me procurar. É já hora de mudança. Quantos dias tenho de aguardar e perder? Ganhar a confiança. Vou detrás de quem me empurrar. Vou ficar à minha espera. Que cruzar e saber se o destino me adora. Hoje quem me diz que sim, amanhã já diz que não. Em quem devo acreditar? Hoje vou escolher por mim, amanhã terei razão. Hoje é dia de arriscar, dia de arriscar. Aparece um single que tem parte de um nome de um programa dos nossos colegas da Antena 1. Chama-se Babilónia. Se esta noite vou ficar, ver as luzes a apagar o mundo. Sem ligar à televisão e a pensar em tudo o que aconteceu. Olhar para trás nem sempre é bom, há coisas que mais vale esquecermos. Tento ser sincero comigo, mas às vezes sei que não consigo. Às vezes sei que não consigo. Estamos já na reta final de mais uma emissão de Quadras da Música, um recanto radiofónico que hoje foi inteiramente dedicado ao grupo Delfins, que terminou o seu percurso musical precisamente há um ano, a 31 de dezembro de 2009, em Cascais. O ano de 2010 termina hoje e, como não poderia deixar de ser, acabamos em português. 2008 foi o ano do último álbum intitulado A Solidão do Sonhador e Outros Voos do Grande Urso Branco. Os Delfins, nesse disco, cantavam Há Uma Razão. Muito boa noite e até uma próxima oportunidade. Me adora vencer.